O 1 de maio. Data entre todas memorável. O 1 de maio de 1974. Manifestação única na história do país e talvez de todos os países. Todas as janelas repletas. Bandeiras, cravos, cravos e mais cravos. Perto de 1 milhão de pessoas sem um único incidente. Multidão compacta, marchando, cantando, gritando de alegria. Polícias gritando também, fazendo sinal da vitória, chorando. Constantemente, por toda a parte e em todas as bocas, o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. E o mesmo no Porto, em Coimbra, em todas as terras do país. Mário Dionísio, 1 de maio de 1974. Antes do 25 de abril, o 1 de maio, Dia do Trabalhador, só era feriado para os tipógrafos. Nesse dia, os jornais não saíam. Mas foi havendo manifestações, não autorizadas, sempre reprimidas pela polícia, com feridos e prisões. No dia 27 de abril, a Junta de Salvação Nacional decreta que o 1 de maio passa a ser feriado nacional obrigatório. Tudo levava a crer, no dia 29, que as manifestações populares já convocadas seriam autorizadas entre as 13 e as 19, e em Lisboa se realizariam entre a Alameda e a Avenida Rio de Janeiro e entre o Saldanha e o Terreiro do Paço. No dia 30, a Junta de Salvação Nacional pede serenidade. Uma multidão imensa, movida por uma mesma força interior, esquecida dos seus interesses pessoais, ou de grupo, ou de partido. Todos feitos de um coração, como diria Fernão Lopes, porque os seus interesses pessoais, de grupo ou de partido, eram claramente um só. O de esmagar definitivamente o fascismo, essa forma extrema e brutal de uma mentalidade inquisitorial secularmente instalada neste extremo da Europa e que, na sua formulação mais simples, se pode reduzir à manutenção desesperada, enraivecida, odiosa, de uma sociedade de exploradores e explorados. Mário Dionísio, 1979. No dia 26 de abril, os grandes empresários não estariam propriamente em pânico. Mas nas semanas que se seguiram, no mês de maio, a explosão popular, as lutas que se desencadearam imediatamente, o aparecimento de forças políticas, até as clandestinas, que as pessoas não estavam habituadas a olhar cara a cara, tudo isso fez de maio um mês psicologicamente difícil para os detentores do capital, que se terão imaginado, nas vésperas de uma revolução social, que iria francamente mais longe do que eles desejavam. A esse clima do mês de maio, só faltou aquilo que parecia ser o seu corolário indispensável, isto é, a decisão por parte do poder político de tomar um certo número de medidas fortes nos campos económico e social. João Martins Pereira. Estamos fartos, ações não as faz ninguém. alegria, mas com o povo a mandar. Ai, lalila, ai, lalela, ai, lalela, lá, meu pai. Ricos defendendo pobres, o que eu vi nem viu ninguém. Nunca vi terra dar pão sem a gente apanhar. E a nossa vida só muda se o povo fizer mudar. Ai, lalila, ai, lalela, ai, lalela, lá, meu pai. Muito povo está na luta e nós vamos lutar também. Ai, lalila, ai, lalela, ai, lalela, lá, meu pai. Muito povo está na luta.